Play na Rádio Comercial e toque muito num ótimo fim de semana XL. Eu sou a Marta Santos e nesta noite mais longa de sexta-feira proponho que o António Sérgio nas horas e na Comercial. Vem já aí. Millennium BCP Silver e Prestige. Os três magníficos levam-no ao cinema sem pagar. Apresente o seu cartão de crédito numa sala Luz ao Mundo e na compra de um bilhete a preço normal oferecemos-lhe outro. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Oferta máxima de um bilhete por dia por cartão não acumulável com outros descontos. A sua mãe não usa o forno desde 1997? A Rádio Comercial e Vaqueiro vão ajudar a resolver isso. Queres dançar e não tens par? Toy vai ao Rock in Rio. A Ruth Marlene pisca, também. Pisca, afinal havia outra. A Mónica Sintra. Não acredito. A sério? Ao Rock in Rio? Espera. Eu também vou. Com o SAP, todos podem ir ao Rock in Rio. Adere já e habilita-te a bilhetes e outros prémios. Vai já a sap.pt, a internet oficial do Rock in Rio. SAP ODSL, viva a SAP. Sinceramente, Daniela, eu às vezes não te compreendo. Tens dois filhos lindos, um casamento que eu diria perfeito, amigos com fartura, o emprego que sempre quiseste. E agora vens-me dizer que está na altura de arranjar um plano B? Tem calma e ouve. A Daniela quer fazer um plano BES adulto. Aquele que com um bocadinho por mês consegue uma grande poupança para o futuro. Além disso, garante-lhe sem sorteio um dos prémios que o BES tem para todas as subscrições. Home cinemas, viagens ao Brasil, enfim. É por estas e por outras que toda a gente devia ter um plano B. Planos de poupança BES. Quem sabe, sabe. E a Daniela é que sabe. E agora na Comercial, o António Sérgio em Noite de Fala da Tribo. Olá, António. Olá, boa noite. É verdade, Fala da Tribo, com tudo aqui já preparado, soundcheck feito, etc. Tudo feito a tempo e horas para que o ouvinte seja servido da melhor maneira. E, finalmente, o regresso também da Fala da Tribo, que tinha feito uma gazeta de cerca de 3 semanas, se não me engano. Eu digo isto, gosto muito. Por um lado, também tiro-me algum trabalho. A comodidade acima de tudo nestas coisas. E depois tem aventuras sonoras aqui em plena cabine da Comercial, que são momentos, aqueles momentos que fazem com que a rádio valha sempre a pena mais, não é verdade? Terça a sábado e com pessoas a última etapa desta semana, meia-noite, 3 antenas da Rádio Comercial. António Sérgio, nas horas, é a noite de Fala da Tribo, mais tarde um pouquinho, cerca da meia-noite e 25.

she pulls me close and she holds me oh so tight. Sides of the Gun, também os Live, mas no que é mais levezinho de um álbum, também é todo ele levezinho, Songs from Black Mountain, e nas músicas da Ótimos, Beth Orton, Shadow of a Doubt. Not even yours to run to, and you are not even mine.

Se já explorou a Toca do Lobo, se já jantou com a Bruxa Má, se montou um cavalo alado, ou até se já passeou por bosques encantados, está convidado a tomar connosco um banho de luar. Na Rádio Comercial, a madrugada de sábado, é tempo para a Fala da Tribo. Praticamente 3 semanas de ausência, eis o regresso Ana Cristina Ferrão com a Fala da Tribo. Bem-vinda e bem-vindos os convidados também. Olá, boa noite. Os boa convidados noite. Dão-me por um nome triplo, João Rodolfo Palma. É mesmo. Mas é ele mesmo. E dá também por um nome, de alguma forma divertido, isto que é mãe, o disco, pelo menos o primeiro que me chegou até às mãos, de um projeto com um nome também, de alguma forma, insólito. E complicado dizer em rádio. Eu acho que não é nada complicado. Eu acho que vai ser complicado é eu entrar numa loja e dizer assim, olha, desculpe, tem o erro. E ainda por cima o artigo, eu usei várias vezes na promoção e tinha a necessidade da muleta, portanto, só agora com o disco outra vez não é que reparei que é erro. É, porque simplesmente não tem o... Não tem o... Mas o também já lhe chamaram falta. o Zerro. Ah, os erros. Os erros, pois, porque é os convidados também. Esse é o The Arrow. Mas quando entras na loja, tu, o erro, neste caso, não é o. É o disco. E depois o disco. Sim, sim. Do erro. Não. Pode ser. Mas tu fizeste isso de propósito para que eventualmente se possa criar ali imediatamente um conflito entre o comprador e a pessoa que vai estar à procura. Então, pois, porquê escolher o erro? O nome do erro vem do da forma como eu trabalho com o computador e com o software que eu uso, que não é muito estável e que me tem dado muitas dores de cabeça. Eu andei a dar uma volta pelo teu site, que adorei, nomeadamente, uns bonequinhos que ilustram o Home MP3 Reviews e Words, que nós já vamos falar sobre quem é o artista que faz esta componente gráfica para o teu site, e acabei por descobrir que tu és uma pessoa que fazes download de freeware, portanto acabas por ser um homem que estás ligado a ir buscar programas que são, ao fim e ao cabo, de uso fácil, sim, sim, e não pago. Tens inclusivamente numa zona de links, um conjunto de links, onde um Buzz Machine, imagino eu, acaba por ser um software, esse tal que te dá dores de cabeça. É o tal que me dá dores de cabeça. E que aconselhas seriamente a que toda a gente partilhe contigo essa dor de cabeça. O Buzz, que é excelente, e que sofram comigo. E que sofram contigo. Eu tirei dentro do software Buzz, acabei por retirar uma das imagens que achei engraçadíssima, porque acho que tu, se calhar, sabes explicar isto melhor do que eu, porque isto acaba por ter um mixer e depois temos snare flang, temos closed hat, temos o snare saw, clap, open hat, kick comp, portanto tudo isso acabam por ser isto funciona, o Buzz funciona, são máquinas geradores de sons, temos sintetizadores, temos máquinas de ritmo, temos um sem número de geradores e depois tem efeitos e depois liga-se tudo, como estás a ver aqui no desenho, liga-se tudo, tudo se integra, este gerador ligado àquele efeito, que é um compressor, e depois liga ao mixer e depois há de ir para o master. Que já não se vê no boneco, não consegui imprimir, exatamente. E depois tem-se ver os parâmetros de cada máquina, afina-se aquilo, depois programa-se as patterns e é assim a parte do software, trabalha-se assim, dessa maneira. O site chama-se www.buzzmachines.com, portanto, Buzz, B-U-Z-Z, machines, como normalmente, .com, e o que tem piada é: what is Buzz? It's modular, it's expandable, it's real-time, it's built for speed, o que eu achei fabuloso, it's portable, e melhor que tudo, it's free. It's free. It's free. Eu ia pedir ao Sérgio, depois de termos começado por aqui, mas devemos de cá voltar, porque é interessante tu teres esta aproximação, principalmente à comunidade de open source, dentro da música. Isso é a parte mais interessante do Buzz, porque é uma comunidade que de partilha mesmo, estão sempre a surgir máquinas novas, e porque há mesmo utilizadores que só criam máquinas, e mesmo nos criadores de música também há... colaborações e fazem upload de ficheiros e remixes uns dos outros, e também já me tenho metido umas coisas dessas também, mas pronto, e também dá para fazer discos. E também está para fazer discos. Parece que sim, não é? Vamos ouvir a faixa 12, que se chama Floresta Mágica e que revela um bocadinho da magia do Built for Speed que se consegue com uma Buzz Machine. Da cabeça. O que é que dizem? O pé no braço. O que é que dizem? A mão no pé. A mão na máscara. A mão no corpo. No corpo. A mão na barriga. A mão. Isto é o quê, mãe? Está desvendado o mistério. Isto é o quê, mãe? E está desvendado também, ao fim e ao cabo, feita a apresentação do artista plástico. O artista plástico é o Henrique, que é o meu filho. O meu filho mais velho, não é? E agora tem 7 anos, mas nesta altura teria para aí uns 4. O desenho da capa sou eu, como se pode ver, né? E foi um retrato está que muito ele fez parecido. Espatilho. E estás muito beneficiado na capa, também convém dizer. Foi um desenho que ele fez no dia do pai, na escola, no infantário. Então fez um retrato do pai e a partir daí eu tomei logo... foi depois quando arranquei com o site, com o meu site, peguei nos desenhos dele para dar a parte gráfica ao site. E esse desenho de mim tornou-se tipo um logotipo do erro. Para erro. Para erro. Portanto, para erro. E ficou logo, é o teu logotipo. Portanto, em qualquer outro disco que seja editado ou qualquer outra... produto de merchandising, erro. Exatamente. O Henrique deverá ter o seu royalty. Tem. Se bem que o Ricardo também já está. O Ricardo, que é o mais novo, tem agora 3, vai fazer 4, também já está a demonstrar potencial artístico. Então vão ter que fazer ou uma joint venture ou então haverá alguma competição e tu poderás já negociar preços e coisas assim. Pois, é lá em casa, imagino. E a mãe faz a mediação. Alimenta-os. A mãe acaba por ter que responder sempre. Isto o que é, mãe? Acaba por cair sempre ao mesmo. Isto para pegar num pequeno parágrafo muito engraçado em que quando tu falas sobre usar os PCs para poder fazer música e usar estas ferramentas que agora... já desvendámos como o Buzz Machine ou o Tuareg, que tu também referes como sendo algo que se calhar ainda estás a explorar. Já deixaste. Não te convenceu? Não me convenceu, não. Eu também não entrei no... Não segui o link do Tuareg, achei que... O meu site está um bocado desatualizado, sinceramente. Deve haver para lá também já links mortos e assim. Eu não experimentei, por acaso, esse link Tuareg. Na altura achei giro, mas nunca me desiludiu. Mas permite, pelo menos, fazer som à noite, como tu dizes aqui, quando as crianças estão a dormir. Eu achei delicioso este teu comentário, porque lembra-me do Todd Trips, quando veio aqui pela primeira vez apresentar o projeto dele, Dead Combo, e apresentou ainda, sem ele existir sonoramente, explicou, sabes, agora com o nascimento da Alice, eu tenho que tocar mais guitarra acústica. E daí acaba por nascer o Dead Combo. Portanto, é gratificante ver que os pontos acabam por ter este tipo de contactos. Pois, é sobretudo importante não se deixe de fazer Exatamente. Alguma coisa, não é? E não se deixe continuar a gostar de música. Pois. Não sabem, com certeza aí em casa, que o João Palma tem um percurso anterior ao projeto Erro bem mais barulhento. Sim. Conta-me lá as tuas origens, que é para não ser eu a fazer aqui este desvendar. No final dos anos 80, em princípio dos anos 90, toquei em vários grupos do Algueirão, que era onde eu morava. Toquei com os Acaso Epic e Zalten, que eram do Farinha, já falecido. Um marco importantíssimo na música portuguesa. Eu lembro-me sempre do Farinha Master a tocar no Rock Rendezvous, um concerto que eu achei extraordinário, que nunca hei de esquecer. Onde ele... Sagres Preta, não é? António Sérgio, ainda brincamos lá em casa com isso, não é? Partamos então a conquista de Sagres. Exatamente, Sagres Preta. Boris Vian, Vian e Si. Havia imensas, o Ocarina Coca Linda, Café Concerto. Há muitas que, e imagina os anos, isto é aqui, 82. O disco é de 88. É. Quer dizer, primeiro, o Caso Épico está naquela compilação do Rock and Roll ao vivo em 84, tem lá um tema, que ainda era com a Anabela. Então eu penso que é. E depois saiu Muito Obrigado em 88. Eu só fui depois, eu não participo em nenhum desses discos, só toquei depois ao vivo em 89, 90, no Rock and Roll, no Johnny Guitar. Aqui e ali. E depois tive também com o Rui Ramos, que era dos Cristal, também outra banda relativamente importante, não? Que era uma banda punk, claro. Mas depois dos Cristal acabarem, tivemos nos Profilaxia e no outro, que eram os Feijão Freud. Eu francamente não conheci os Feijão Freud, acho que é uma lacuna enorme no meu currículo, e até porque com este nome é muito bem agradável. O nome é super bem. Mas nunca nos chegou. Tu não tens nenhuma demo dos Feijão Freud? Tenho. Tens que trazer. Tá bem. fica prometido. Tu um dia destes apareces cá à noite e trazes a demo e nós passamos, porque eu imagino que toda a gente vai gostar de recuperar este som. Tanto mais que tu trouxeste também na tua bagagem, para além da guitarra. Trouxe um disquinho. Trouxeste um disquinho. Um disquinho que nós pedimos ao Andrade para passar para formato digital, porque agora já não há alternativa nesta cabine para rodar em giradiscos os disquinhos com os fritos. Penso que nem cabine nenhuma. Não, desculpa, não digas isso, porque nós conseguimos, eu e o João e o Andrade, conseguimos passar o disco há coisa de uma hora para estar aí em digital. Sim, mas é backup, isso é trabalho. De... é trabalho backup. Tu acabaste de trazer um disco. Trouxe um disco 1980. De 1980, que era uma compilação 31 de 12, de um programa de rádio que se chamava Rolls Rock, que era apresentado por um senhor que se chamava António Sérgio. Aqui na Rádio Comercial. É. E então vamos ouvir o que é que os Dirty Looks? Vamos ouvir os Dirty Looks. Foi a primeira escolha, não há nada como o primeiro amor. Não há dúvida. Não há dúvida. Frontier Lux, 12 o'clock high, recuperado aqui de vinil para a nossa rede digital do velho Rose Rock ao rubro, uma escolha do convidado não errado, Ana Cristina Ferrão, para a fala de atribuidores, mas o projeto musical é mesmo erro. E não o erro. Porque o erro seria muito mais grave, não é? E se fosse só um erro, queria dizer que a Buzz Machine estaria ótima, porque ela ainda deve ter muitos e, portanto, convém que muita gente a utilize. João, como é que foi esta tua entrada na música? Neste momento nós estamos a ver um projeto teu, um projeto mais contido, mas estamos a ver um percurso musical que inicia-se na tua adolescência, imagino eu. Sim. Com alguma rebeldia associada, portanto, o próprio, a ligação ao Faninha. Inicia-se talvez um bocado antes, ainda que eu antes, em criança, tive aulas de piano. Ah. Foi muito traumatizante. Foi muito traumatizante. Foi muito traumatizante as aulas de piano. Por isso é que depois, se calhar, fugi para essa rebeldia menos virtuosa, em termos musicais. Mas tu não gostavas de ter aulas de piano? Não, ou não gostavas? Não. Mas mesmo assim tiveste. Mesmo assim, e aprendeste. Aprendi. Solfejo, né, a ler uma pauta. Mas consegues fazer uma coisa que a maior parte dos músicos não consegue fazer. Pois. Que é saber ler uma pauta. Há muitos músicos, nomeadamente na pop e no rock, que não sabem fazer isso. Mas se calhar também não precisam. Pois, eu também não preciso. Eu sei, mas também não uso. Mas não é uma ajuda. Eu sempre foi uma coisa que a mim me fez um pouco de confusão. E às vezes já partilhei este tipo de pelo menos de angústia interna com o João Lisboa, que é professor de música, além de ser crítico musical. As pessoas que fazem a rádio, por exemplo, como o caso, o meu caso, o caso do António Sérgio, ou até as pessoas que fazem música, não haveria um valor acrescentado, ou até mesmo os próprios críticos musicais, em terem pelo menos algumas noções, nem que fossem básicas, não precisavam de ser ao nível de uma instrução muito elevada, mas pelo menos uma noção pelo menos básica de música, de solfejo, que eu não tenho. Pronto, também aprendi na escola os rudimentos, mas que acabei por não... Sei lá, eu ouço uma música e eu não sei em que escala está. Ou antes, ainda me lembro do Tim dos Chutes me dizer assim, ah, sim, em mi é sempre muito triste. Eu pensei, porque é que em mi é triste? Ah, os blues é em mi. Mas isso para mim é uma coisa... Se me disserem que é em mi ou que é em lá, fico na mesma. Se ouvir, não percebo. Sei, não sei, há quem perceba mais disso do que eu. Mas não seria uma vantagem, às vezes, quando nós depois lemos certas quanto críticas. Quanto mais soubermos, melhor. Quanto mais dominarmos aquilo que estamos a... as ferramentas que estamos a utilizar, melhor. Se estamos a trabalhar com notas musicais, se as conhecermos melhor... Mais fácil será... Melhores resultados obteremos, mas também... Mas também achas que, de alguma forma, também do ponto de vista da criatividade, também pode ser limitador, não é? Para a pessoa aprender um conjunto de regras, um conjunto de... ao fim e ao cabo, de carreiros, pronto, sim, de onde sim, não deverá sim. sair. Sim, eu também é capaz de ser. Mas também se diz que é bom conhecer as regras para... As quebrar. As saber quebrar como deve ser. E tu quebraste a tua ligação ao piano e partiste para a guitarra, foi? Para a guitarra. Para a guitarra. E foi aí que tu te acabaste por estrear a tocar em banda. Sim. Foi com a guitarra, exatamente. Com e esta mesma guitarra como? Que está ali. Com a mesma? Esta. Sim. Então, quantos anos tem a tua guitarra? Esta guitarra... Está muito bem estimadinha. Tem uns 20 anos, por aí, ou mais. Então como é que tu compraste a guitarra? Conta lá, partilha lá essa tua... Ah, isto foi da mãe. Foi a mãe. Dá cá isto, mãe. A mãe que era uma guitarra, para aí deve ter sido. Eu teria. Não, sei lá. Terias que ter 13 ou 14 anos. Entretanto, depois já tive outra guitarra, mas depois, numa altura que vendi uma das guitarras, preferi vender aquela nova porque esta, pronto, é a primeira. É, e tem um valor estimativo, tem algum romantismo associado? Tem. Passou os primeiros frições de palco, a primeira... Como é que uma pessoa que toca piano acaba por ir parar uma banda? Tu respondeste a um anúncio? Não. Eram os amigos do Algueirão que tocavam, juntavam-se? Eram os amigos do Algueirão. O Algueirão tinha nessa altura, sim, uma comunidade... Tinha. É capaz de ser, se calhar por ser um subúrbio, de vivendas, com muita garagem, e isso facilitava... Vocês poderiam fazer barulho e estarem mais à vontade nas garagens dos vários amigos. Exato. E também tocavam e tinham um sítio para tocar ao vivo? Não tinham? Era fácil? Não? Não havia. Ficavam mesmo confinados à zona da garagem? Sim. Hoje em dia há concertos todas... Sim, mais frequentemente, não é? Em Lisboa não é todas as noites, mas há... Mas há conferência. Todas as semanas há muitos concertos e há agora não há o Rock Rendezvous, não é? Não há uma casa exclusivamente dedicada e com condições como deve ser, mas há muita coisa aí a mexer e as bandas têm muito mais facilidade de tocar ao vivo, penso eu. Tu, neste projeto que tens agora, em que és é um projeto um pouco solitário, vê-lo a ser apresentado ao público? É o que eu vou fazer daqui a bocado. Não estava nada previsto. Nunca me passou pela cabeça apresentar isto ao vivo, até porque pela maneira como é feito, que é por programações em computador e tinha umas partes de guitarra só. E então... nunca me passou pela cabeça apresentar isto ao vivo. Então a Raquel Lins, que quem está a fazer promoção do disco, que me falou em vir... Teve-te este desafio, não é? Em vir aqui. E aí eu pensei, bom, vamos lá experimentar fazer qualquer coisa só com guitarra, para ser uma coisa diferente e mais interessante do que, não é? Eu podia vir aí com... um suporte pré-gravado e cantar por cima, tipo, mas isso se calhar era assim um bocado tipo karaoke. Eu penso que é o próprio espírito da rádio neste estúdio que te agradece esse tipo de atitude. É mesmo. E isso eu penso. Se correr mal, ponham-me na rua também. Não pomos, porque basicamente. É ruim, por cima é tão longe. Na fala da tribo, e dentro de aproximadamente 3 minutos, tu vais ver que o espírito é esse. Isto é praticamente uma garagem no Algueirão. Por acaso está aqui na rua Sampaio Pina, mas. E é uma antiga garagem. Era uma antiga garagem, portanto. Obrigado. Só que era de automóveis, muitos automóveis. Só que. O espírito é esse, se está mal, volta-se atrás, se não ficou bem, volta-se ao princípio, diz-se, repete, e as pessoas estão perfeitamente à vontade de ir num espírito familiar. Acho que há até mesmo direito de se correr mal a pedir um segundo round, quer dizer, uma outra noite qualquer. Até já nos aconteceu uma situação engraçada, é que o problema foi técnico e nós não conseguimos dar voz ao vocalista dos Mata-Ratos, que bem se esforçou. Mata-Ratos também tem. Também, sim, Mata-Ratos. Sim, porque nós aqui vale tudo. Aqui vale tudo, exatamente. E sentiram-se muito bem aqui. Sim, bem. E nós adorámos tê-los cá. E o que é facto é que ele não conseguiu ter voz durante o tema todo, porque do lado técnico houve um problema qualquer que tinha a ver com o Sérgio ter premido um botão, mistérios do organismo. Era eu abrir este microfone que e não houve problema nenhum. Nós dissemos, olha, toca lá outra vez agora que já conseguimos ter voz, e tocou-se duas vezes, por isso não é por aí. Mas também com o Newton não havia crise. Sim, com o Miguel está. Vamos encerrar esta primeira hora. Vamos, e eu vou pedir entretanto ao João que ele comece a passar para o lado lá, que comece a desmontar pois, o microfone. Exato, com calma, a partir de todo o tempo. E que na segunda hora se comece já com erro ao vivo. Sim, mas depois de uns minutinhos de reacertos por aqui do lado da mesa. Rádio Comercial. À beira da uma hora. Boa noite. Ele acompanhou-o ao longo da sua adolescência. Nunca teve direito a pósteres na revista Bravo. Mas você ouviu no seu Walkman. Jennifer, we can't go wrong, let's put it in right. A Rádio Comercial apresenta Lloyd Cole, de volta e ao vivo em Portugal. 11 de maio, em Santa Maria da Feira. 12 de maio, em Tomar. 13 de maio, em Alcobaça. 14 de maio, na Moita. Lloyd Cole ao vivo, com a garantia Rádio Comercial. Os nossos clientes estão a ficar cada vez mais parecidos. Habituaram-se a ganhar e a ter bons resultados. Mas cada um tem os seus próprios objetivos. Uns investem pelo seguro. Outros preferem arriscar um pouco mais. Outros preocupam-se em preparar a reforma. Com as soluções de investimento BPI, todos encontram a resposta que procuram. E continuam a ganhar dinheiro. Como eu. Como eu. Como eu. Como eu. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós.

Abertura da segunda das 3 horas de sábado à noite com António Sérgio e a Falda Tribo na Rádio Comercial. Mais daqui a pouco foram os quase me esqueci, Smashing Pumpkins em recordação de Sharp Rock. Quem quer ir a Paris ver o lançamento do álbum novo do Zubastank? Hein? Quem quer ir ver o Zubastank a Paris com Diogo Beja? Ah! Aliás, é o chamado prémio 3 em 1. Viagem, concerto e a presença, digamos que inebriante, de Diogo Beja. Ouça o Diogo dia 5 de maio e quando ele der o sinal mágico... Ligue e responda a uma pergunta. Não pode ser mais simples. Zubastank ao vivo em Paris. Ao vivo em Paris. O comercial, consigo e com o Diogo Beja. Qual é a palavra? Inebriante. Inebriante. Exato. Eu tenho outras palavras para o Diogo, mas... Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. Demonstrate and replicate to set the tone. Sit back and wait. Se já explorou a toca do lobo, se já jantou com a bruxa má, se montou um cavalo alado, ou até se já passeou por bosques encantados, está convidado a tomar connosco um banho de luar. Na Rádio Comercial, a madrugada de sábado, é tempo para a fala da tribo. Erro, um projeto que pode encontrar na net, em termos de referências, o endereço do site do João para o projeto Erro. Não é fácil de dizer, mas é fácil de procurar. O motor de busca Google, que todos conhecemos, se escrever erro, ponto de exclamação, encontra facilmente o endereço onde se escondem os desenhos do artista plástico Henrique e onde se encontra também um ligeiro desabafo e uma ligeira apresentação daquilo que o projeto é. Temos duas apresentações para vos dar hoje, uma no site de Erro, outra no site de Cobra Discos, cobradiscos.org, edições, onde se pode também fazer a compra online do disco Erro, Isto Que É Bem. Começando pela forma institucional, como é apresentado, porque a outra é bem mais divertida, eu vou a ler para que saibam como é que é. A cobra tem o prazer de apresentar, isto porque liga bem, porque nós temos aqui a bruxa, o cavalo alado, isso tudo, neste momento temos a cobra que tem o prazer de apresentar, portanto, só está faltava perfeitamente a cobra, no nosso imaginário da fala da tribo. A cobra tem o prazer de apresentar, Isto É O Que, Mãe? Estreia do projeto Erro, a.k.a. João Palma, projeto musical introspectivo e solitário, que encontra no computador o cúmplice perfeito para exorcizar fantasmas do seu mentor, sem perder um humor refinado e distante. Esta é o statement institucional da press release. O João é bem mais bem-humorado, é uma pessoa bem mais cúmplice com a fala da tribo e mesmo sem cobra apresenta-se desta forma. Erro é um projeto musical solitário, introspectivo, uma forma de exorcizar fantasmas que pouco ou nada aborrecem. Portanto, estamos perfeitamente em casa com os nossos fantasmas, o que é uma coisa ótima. O computador surge como o cúmplice perfeito, frio embora temperamental, como todos nós sabemos, basta desligar e voltar a entrar, não é? Como acontece com os carros, não é? Quando também deixam de trabalhar, a gente sai e entra e geralmente funciona. Na árdua tarefa de fazer qualquer coisa. A frieza do cúmplice filtra as emoções, evitando a queda na lamechice. Isto também é ótimo. Da sua temperamentalidade surge o nome para o projeto, porque bugs e erros, na realidade, é o que há mais por aí. Com passado musical em bandas como Zauten, o caso épico, um abraço, mestre Farinha, onde quer que estejas, e aqui é um abraço que eu e o António Sérgio partilhamos. Sim, Master Farinha, certamente. Profilaxia e Feijão Freud, que há de vir cá, porque ele vai trazer a demo para nós ouvirmos, este erro que vamos ouvir daqui a pouco, assume-se como a maturidade de quem já não quer ser estrela pop, apenas tocar em alguém. Ótimo, João. Eu estava a imaginar aqui a porta da comercial, tudo de manhã com o Pedro Ribeiro e as meninas a arrancarem os cabelos. Mas pronto, isso já não vai acontecer, o Pedro vai ter que trazer cá, mas sem as meninas aos gritos. Preferia continuar a escrever uma série de banalidades, mas prefiro não o fazer, concluiu o João na sua apresentação. Espero que gostem da minha música. E não é tudo, porque o João, o projeto Erro, vai estar agora aqui ao vivo. Qual é o primeiro tema que tu vais tocar, João? O som do gelo que derrete. Primeiro a rádio comercial, depois a digressão pelas FNACs. Eu garanto. Vai. One, two, three. Aquele sentimento diferente. O som do gelo que derrete. Aquele ruído que se mete na parte de trás da tua mente. E lá fica. E nada te deixa fazer. Fecha os olhos. Abre a boca. Abre a boca e fecha os olhos. Deixa-o sair. Aquele som que se prende à parte de trás da tua mente. Outra vez aquele sentimento diferente. O som do gelo que derrete. Outra vez aquela vontade de ficar. Outra vez sem vontade de chorar. O som do gelo que derrete. Aquele ruído que se mete na parte de trás da tua mente. E lá fica. E nada te deixa fazer. Fecha os olhos. Abre a boca. Deixa-o sair. Qual é que te sentiste? Isto foi, é uma estreia, não é? É uma estreia para ti. É uma estreia. O som, então, o som. Estavas um bocadinho nervoso. Não, mas eu tentei olhar para baixo para não te incomodar. Eu estou escondido aqui atrás desta parede de móveis e fui espreitando. E... Podia ter corrido pior também. Não, eu senti-te saltar em determinado momento, sobretudo na parte vocal. Houve uma altura em que sentiste, deves ter sentido uma almofada qualquer de conforto ou. Não sei se o próprio loop tenha proporcionado isso. As guitarras estavam muito lindas. Tu conheces Granddaddy? Não. Conheces Granddaddy? Conheces Granddaddy? Os americanos. Software Slump. Sim. Não importas de falar só mais perto do microfone? Sim, pois. É que havia aí pequenos pedacinhos que fizeram-me lembrar imensamente Granddaddy. E, portanto, é uma coisa grandiosa. Portanto, erro está no bom caminho. Ele pescou-me dali o olho do estilo. Isto é muito bom. Portanto, assim a próxima já vai correr melhor. Vai correr de certeza. Não, ele pescou-me dali o olho. Nós fazemos aqui umas trocas de olhos. Pronto, são sinais secretos. E depois há aqueles que são óbvios para toda a gente, que é quando ele me chateia com o relógio. Mas essa é a parte da guerra matrimonial que existe aqui com aquele relógio. Mas é que sinceramente gostou muito. Nunca ninguém ouviu isto assim. Pois não, é um exclusivo da rádio comercial. É um exclusivo, fala da tribo para a rádio comercial. Faz parte. Foi o Pedro Ribeiro que me pediu para fazer isto, o exclusivo da fala da tribo para a rádio comercial. Erro. A parte 2. Como é que se chama agora o próximo tema? Vamos ao chapéu amarelo. O chapéu amarelo, eu adoro o chapéu amarelo. O chapéu amarelo. Vai correr bem. O chapéu amarelo tens que mudar aí os pedais. Quero chapéu, querem ver? Não te preocupes, tens todo o tempo do mundo, principalmente porque tu és um homem de versões. É que o chapéu anda a arranjar agora amarelo, não, é que eu não garanto. É que, entretanto, eu ainda não expliquei que se podem fazer versões de downloads de versões que o João Palma, a.k.a. Erro, como diz a editora Cobra, tem disponível no seu site na internet. Mas eu já explico depois dele tocar o chapéu amarelo. Posso contar uma história? Podes contar as tuas histórias todas. Era uma vez um rapaz, o Rapaz Maravilha, que tinha um chapéu amarelo. Um chapéu mágico. Todos os monstros e gatos maus que lhe apareciam em sonhos temiam o chapéu mágico. Como tal, não havia pesadelos. Os monstros encaracolavam transformando-se em minhocas. Os gatos, mesmo os maus, preferiam ir comer carapaus. Só que um belo dia o rapaz deu conta de que já nada trazia na cabeça. O chapéu perdera-se, não se sabe quando nem como, algures entre a última chupeta e o primeiro cigarro. Mas os gatos afinal nem eram maus todos. Sentavam-se com ele à mesa, partilhavam os carapaus e brindavam com vinho branco. Os monstros, esses mal não faziam. Como não passavam de minhocas, facilmente poderiam ser esmagados pelos calcanhares onde não chegavam. No entanto, faltava alguma coisa. alguém que tem de questionar. Poucos ainda se lembram de sonhar. Eu adorei a tua história. E longa história. Estou a dizer que eu adorei a tua história. E quando te ouvi começar a dizê-la, lembrei-me que vai ser um privilégio a Ruk ter-te a musicar e a ler os contos que vão acontecer por lá. Mas tu podes explicar o que é que vai acontecer na Ruk. Pois, eu estou agora com um projeto de para um programa de rádio da Ruk, que é o livro de cabeceira. Propus à autora. O programa trata de... é de leituras, por exemplo, tem convidados em estúdio para ler textos ou então audiobooks que passam, e então estou a musicar 8 contos de Mário de Sá Carneiro em conjunto com um guitarrista, o Frederico Carvalho, que toca guitarra portuguesa e outras guitarras também, e então estamos a trabalhar nisso. Está para breve, só faltam 2 contos e está a ficar bem giro. Depois vais pedir um conto emprestado para nos emprestares a nós. Fazemos aqui um intercâmbio. Nós cedemos uma das tuas histórias aqui, tocadas na fala da tribo à Ruk, e a Ruk cede-nos uma história para nós. Já agora podíamos também dilatar a Sila e a Ruk, a Rádio Universidade de Coimbra. Portanto, exatamente. Convém. Convém. Há pessoas distraídas. Isso é um tipo de sintonia que não está disponível em Lisboa, mas está, exato, mas para está quem localizada. Exatamente, mas está localizada e muito centrada e na zona. E é uma rádio que tem feito muito trabalho naquela zona e há muitos anos. E um trabalho de associativismo fortíssimo, tal como a RUM, a Rádio Diversidade do Binho. Portanto, são duas rádios muito são queridas. Referências. E sim, referências em termos culturais, em termos da Rádio Universidade, quer uma, quer outra. Não, e da Rádio em Portugal também. Depois da tua história, temos mais um tema. Estás cansado? Está a precisar de uma toalha branca daquelas de estilo Guns N' Roses. Ou de uma bombinha de oxigênio. Eu depois disto tudo, e com o ensar com que tu estás aí, eu ainda te vou pedir para fazeres uma cover, que eu andei aqui a espelhar no teu portfólio. Ele tem aqui covers que eu vou-vos contar. Mas um tema ainda do projeto Erro, chama-se do A Isto. Senhora. Uma Senhora. Uma Senhora. Uma Senhora. E o álbum a que nos estamos a referir, de onde estão a sair estas versões únicas aqui em estúdio na Rádio Comercial, feitas por um só homem, não um homem só, porque não está de maneira nenhuma só no projeto, o álbum chama-se Isto É O Quê, Mãe? Terei dito bem? Nunca vou chegar àquele registro. Não, nunca vai chegar ao Henrique. Nós vamos ter que tirar um bocadinho daquilo e pôr-te aí a tocar, a pôr isso como um teaser aqui a passar do resto. Isto é o quê, mãe? Não é bem assim, eu acho que é mais. Isto é o quê, mãe? Porque eu acho que ele deve estar a olhar para um boneco ou para uma coisa qualquer. Era um boneco, era um bonequinho. Era um bonequinho e ele devia estar a perguntar. A mão é ele a brincar com os braços do boneco. Do boneco. E se fosse um bocadinho mais velho, teria dito, acrescentado ainda, mas isto é o quê, mãe? Acrescentavam mas. O mas, né? Mas. Que já é próprio de mais adulto. Ou de mais crescidinho. Já respiraste? Já, já. Vamos à senhora. Uma senhora. Uma senhora. Olha os escutadores. Dois escutadores na cabeça. E o chapéu amarelo. Uma senhora, isto como é que era? Havia aí qualquer coisa? Thank you. senhora que me pergunta as horas, já muito velhinha, da janela do seu primeiro andar, acena-me com mão de cera, cabelo branco por pentear, e pergunta-me as horas. A cena repete-se invariavelmente. Quando se vou para o trabalho, quando regresso a casa, são 4:30. O quê? São 4:30. Meia? 4:30. 4:30? Sim, 4:30. Sim, 4:30. Da tarde ou da manhã? Da tarde ou da manhã? 4:30. Da tarde. A cena repete-se invariavelmente. Quando subo a rua, quando deixo a rua, são 10:20. O quê? São 10:20. 6:20? 10:20. 10:20. Sim, 10:20. Sim, 10:20. Da tarde ou da manhã? Da tarde ou da manhã? 10:20. Da manhã. A cena repete-se invariavelmente, mesmo sendo irrepetível. São 6 horas. O quê? São 6 horas. 3 horas. 6 horas. 6 horas. Sim, 6 horas. Sim, 6 horas. Da tarde ou da manhã? Da tarde ou da manhã? São 6 horas da tarde. Já há muito tempo que a janela está fechada e ninguém me pergunta as horas. Preocupa-me ao pensar que a senhora, já muito velhinha, já não necessita de saber se é da noite ou do dia, de uma palavra. Mas hoje lá estava ela outra vez. Eram 6:50. Bravo. Bom, da manhã, bravo. Já, agora já deu direito a suor e tudo. Não, essa canção emociona-te particularmente. Essa canção emociona-te particularmente. É uma história muito engraçada, porque foi uma história que aconteceu mesmo. Tinha todo o ar disso. Mesmo repetidamente, não só comigo, com muita gente. Aquela senhora perguntava as horas e nunca sabia se era de tarde ou da manhã. Tu estás-me a ouvir, João? Tens que tirar uma orelha, assim como nós às vezes fazemos aqui. É o truque, tirar uma orelha. E ouves com uma para um lado e não, ouves com outra para o outro. E agora já me ouves melhor um bocadinho. Não me já, ouves? Já. É curioso, porque eu estava a reparar. Tu tens, pronto, há imensas qualidades no que tens estado a apresentar-nos aqui, ou gentilmente a apresentar-nos aqui na Fala da Tribo. Mas neste caso senti uma. Aquele sentido de oportunidade na linguagem que é raríssimo em Portugal acontecer, e que nós conhecemos, por exemplo, a gente como o Billy Bragg. Por exemplo, tu deves conhecer o Billy Bragg. O Billy Bragg tem este tipo de observação do cotidiano, que é esta que tu fizeste da senhora, portanto, das horas, da janela, e da maneira como vem intervir na nossa própria vida. Pois. Ao ponto de a gente sentir a falta quando ela já não aparece a perguntar. Estou a falar de Billy Bragg como um elemento relativamente mais novo, com 20 e tal, 30 anos de carreira, quase. Mas há mais gente. Também senti no teu ataque à guitarra, se calhar, primórdios das bandas punk onde estiveste, não é? Pois é, esta foi mais serrar, por exemplo. É, foi mais serrar mesmo. Achei piada. Você está a falar do Billy Bragg, mas eu lembro-me sempre de um homem que eu conheci, de quem tenho mesmo aquele título do Billy Bragg que é Talking with the Taxman about poetry. É muito isso do cotidiano. Eu conseguir apreender de uma maneira simples. Vocês estão-se a esquecer do Andy White? Eu acho que isso é uma coisa. Sim, o Andy White é mais pop. Mais pop que o Billy Bragg. De qualquer modo, o Andy White também tinha essa tinha chama. Tinha muito essa chama. Muito essa chama. Aliás, isso é só de gente que tem chama, porque de outra maneira não acontece. Não é o acaso que faz isso, é o talento puro e simples. E às vezes é aquela simplicidade enorme de captar pequenos episódios do dia-a-dia e valorizá-los e transformá-los. É arte, afinal de contas é arte, pura e simplesmente arte, arte pop, não é? João, estás a descontrair. Estás a fazer exercícios de descontração. Não, mas isso é muito bonito, porque as pessoas não estão a ver. Mas para o João, isto foi um momento de tensão muito grande, estes três temas. Foi um momento de enorme tensão. Eu fiquei aqui tentando não abanar muito a atmosfera do estúdio. Fazer de buffer. Porque foi a primeira vez que tu fizeste mesmo isto em, pronto, sem ser em maquinaria, não é? Portanto, utilizando a guitarra ao vivo. Portanto, tiveste a ensaiar para fazer esta sessão. E eu acho que correu muito bem, pelo menos eu gostei muito. Muito bem, muito obrigado. Não percebo muito de música, mas gostei muito. Acho que quando é por isso que nós vemos no público. Quando tiveres uma cópia do CD do que saiu aqui, vais ficar admiradíssimo. Ai, não vais ter que ter. Porque nós temos ali o Fernando Andrade e o Diamantino. São duas pessoas que eram imprescindíveis, olha, sem as quais a Rádio Comercial nunca poderia ter uma Fala da Tribo como teve hoje. E queria-te fazer uma pergunta que é daquelas perguntas de Espírito Santo de Orelha. Se calhar agora. Não, deixa eu estar ali porque eu ainda lhe vou perguntar se ele quer fazer uma coisa. Está distante, se podia sentar-se aqui, ele já acabou o set dele. Mas eu queria-lhe pedir para ele tocar uma coisa. Ah, pronto. Pois, que eu acho que ele está em mood para tocar qualquer coisa que se lhe pedir. Só lhe queria perguntar, quem é que escreveu a tua press release? Foste tu que escreveste? É que, há aqui um... Foi o Adolfo que escreveu. Eu tenho aqui uma coisa muito engraçada para esse release, e muitas vezes não vale a pena inventar a roda, vale a pena ler ou transmitir as mensagens que estão bem escritas e que estão bem feitas. E sobre o João Palma, e agora depois de o ouvir num outro contexto, porque eu ouvi o álbum e gostei do álbum, achei muito bonita a maneira como está escrito a apresentação do João, e acho que retrata perfeitamente aquilo que nós vimos aqui. João Palma constrói ambientes, linhas melódicas, canções de filigrana onde vêm encaixar as palavras, pequenos haikus de felicidade, momentos suspensos no tempo, singelos nadas do cotidiano, fotografados no seu não movimento e celebrados como degustação existencial. Eu estou com dificuldade com a fugacidade e com o existencial, mas hei de me redimir, vou rezar umas patronossas e umas ave-marias. Mas esta história dos... Primeiro, isto está muito bonito, pronto, estava bem escrito, eu calculei que pudesse ser algo que tivesse sido a escrever, mas a referência ao haiku... Foi o Adolfo. É mais sudoku. Mas o Adolfo acabou por os encontrar, porque quer no Chapéu Amarelo, quer... No primeiro tema, no Som do Gelo, tu acabas por fazer, se calhar involuntariamente, pequenos haikus, não fazes? Mas não é voluntário, portanto, tu não exercitas a métrica de fazer isso e não fazes disso um estilo. Não. Site quando escreves? Se calhar sai mais nesse formato por preguiça. Por minimalismo. Minimalismo preguiçoso, não como minimalismo preguiçoso. Essa é uma boa preguiça minimalista. Bom, a lista que tu tens de versões no teu site e que não estão disponíveis, exceto a versão da Björk e do Spiritual Front, vão de AC/DC, Dead Kennedys, Tom Waits, Telephone, Scott Walker, Mão Morta, Laurie Anderson, The Sound, Devo. Mão Morta está no site dos Mão Morta. Ah, está no site dos Mão Morta. Essa então podem ir lá buscar. Joy Division, Gun Club, que eu tenho uma paixão especial. Virgin Prunes, que é uma banda que eu adorei durante anos. Stranglers, Tindersticks e Siglo XX. Tu não queres tocar nada mais? Eu não te sei apetece. Tocar nada. Tu não sabes tocar nada? Não sei tocar. Nem ferrinhos. Não não sei. Não sabes? Só o Sex Beat, se calhar, mas não sei se... Por acaso, eu ia-te pedir se tu eras capaz de tocar o Sex Beat dos Gun Club. Mas não está preparado. Então, e depois, olha, sabes o que é que nós fazemos? Fazes 4 ou 5 acordes e o Sérgio tem ali alinhado o Jeffrey Lee Pierce e eu acho que faz uma passagem bem gira para a entrada de um homem. Nem tenho a certeza de saber a letra toda de cor. Ora, mas dizemos Sex Beat. já não está muito mal. Isto ainda por cima não toca. Fazes uma introdução para o Jeffrey Lee Pierce e o Sérgio está ali a tempo. Quando olha, tu parares... Tudo menos uma versão dos Police, se faz favor. Tá. Sem rede. Ele não está a ouvir nada, portanto nós podemos dizer tudo, Sérgio. Não está a ouvir? Não, ele não nos ouve. Está solto. Não, isto não, isto é... Deitaste os olhos ao céu várias vezes para te lembrares da letra. Para me lembrar. Mas para si que estava escrito aqui no teto do estudo. Mas muito obrigado, foi belíssima. Eu não sei, se calhar inventei um bocadinho da letra também. Muito obrigado por ter microfone, é porque estava a ser completamente censurada. Há bocado é que não. Eu queria-te agradecer imenso esta versão que tu fizeste. Completamente naive. Acho que não envergonha ninguém, principalmente porque... celebra duas coisas, e agora podes vir vindo para cá, que é mais fácil, e trazeres os teus auscultadores. Celebra duas coisas. A primeira, um homem como o Jeff Lee Pierce, que eu tive o prazer de entrevistar há muitos anos, quando os Mão Morta tocaram no Império, E onde o Jeff Lee Pierce também tocou com o Kid Congo Powers, e na altura estava a fazer um especial sobre o Jimmy, sobre o Jim Morrison, e lhe fui pedir para ele falar sobre a lei, e encontrei a pessoa mais extraordinária, o músico mais extraordinário que eu contactei na minha vida foi de facto o Jeff Lee Pierce. Uhum. E nós estamos a fazer um feedback, não sei bem onde. Sou eu. É o micro. É o António Sérgio que não, nos abandonou. Não é o António Sérgio, é o micro, é uma via. É uma via? E agora já não fazemos agora feedback? Não, é uma via. Não. E estava eu a dizer que, apesar da tua versão poder ser naive, como depois poderemos contactar, é uma homenagem, de facto, a uma pessoa que não está cá e que faz muita falta. E que tu tens ali alinhado. António Sérgio, please come home. António, estamos a precisar de ti. Há um tema do Jeff Lee Pierce aí alinhado que fazia falta no alinhamento da nossa conversa. Eu estava a ver quando é que era necessário, portanto. Porque é ótimo ser necessário ser chamado. Tu querias ser chamado em direto na rádio. Então, muito exatamente, bem. Até que enfim. Um tema do Jeff Lee Pierce é? Hey Joanna, acho que foi o que tu escolheste. É a faixa número 6. Ah, é de um álbum que felizmente foi reeditado há pouco tempo para CD. Porque para nós, pelo menos, só havia vinil. Agora sim, finalmente, Wild With. Toca Animar em Vieira do Minho e Vila Verde 99.2. Os nossos clientes estão a ficar cada vez mais parecidos. Habituaram-se a ganhar e a ter bons resultados. Mas cada um têm os seus próprios objetivos. Uns investem pelo seguro. Outros preferem arriscar um pouco mais. Outros preocupam-se em preparar a reforma. Com as soluções de investimento BPI, todos encontram a resposta que procuram. E continuam a ganhar dinheiro. Como eu. Como eu. Como eu. Como eu. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. Você já os conhece há anos, mas nunca os ouviu assim. A Rádio Comercial apresenta o regresso dos Live Songs from Black Mountain. Vá a radiocomercial.clix.pt, preencha um questionário sobre a banda e ganhe CDs. Um disco com a garantia Rádio Comercial. É a ponta final de mais uma Fala da Tribo, antenas da Rádio Comercial, edição de sábado, hoje com João Palma, a.k.a. Erro, em direto há pouco, para três temas mais, uma versão muito especial dos Gun Club e o convidado da Ana Cristina na ponta final da conversa desta noite. A relembrar, o relógio, faltam... Faltam 6 minutos para as 2 da manhã. Ainda bem que acertou. Uma hora Rádio Comercial com o patrocínio Erro, a.k.a. João Palma. Falaste em despedida, foi, não? Despedida, eu achei que sim, o tema chama-se despedida. Eu tinha-me lembrado do Apatetada, que também é um tema que eu acho engraçado. Mas despedida é capaz de ficar... É mais apropriado. João, como é que surgiu este teu aparecimento em termos editoriais? Portanto, a edição fonográfica, eu sei porque li a press release, como é que foi, e foi numa segunda-feira de manhã, numa bela segunda-feira de manhã, portanto, uma característica que geralmente não se aplica às segundas-feiras serem belas, porque é sempre... Estamos sempre na ressaca do fim de semana e a querer mais um diazinho, mas numa bela segunda-feira de manhã... Eu não estava nos meus planos de editar, quer dizer, eu tinha mandado uma maquete a nível pessoal a um amigo que trabalhava na Zona Música, que era então a editora de Mão Morta, João Rolo. Ele soube que... Amigo nosso também. Também é amigo. Exatamente, o João. Claro, então... E amigo é que não há de ser nenhum. Não, um bom amigo, já temos feito grandes patetes juntos. Lá soube que o Adolfo tencionava arrancar com a cobra e então as minhas gravações foram parar às mãos do Adolfo sem saber por nada, e então na tal segunda-feira de manhã toca-me o telemóvel e alguém a dizer que era o Adolfo, tinha ouvido o erro, que se eu queria com uma pronúncia bem nortenha, tipicamente do Adolfo, não é? Minhota. Ele não tem muita, por acaso o Miguel Pedro tem mais. Tem mais, não. É mais braguinha mesmo. E foi assim, fiquei um bocado surpreendido, um bocado patetado. Tu não foste para estúdio, portanto, tu entregaste aquilo que tinhas e... A minha maquete foi tudo gravada em casa. Toda gravada em casa e depois basicamente foi masterizado e estampado o CD, é isso? Ou nem este CD? CD? Ah, sim. Não, este CD, a parte instrumental foi toda gravada em casa. Depois as vozes foram regravadas, porque era o que estava mais mal gravado, não é? Foram depois regravadas. E é o mais sensível também, não é? É o mais sensível, e até para se perceber o texto, porque claro. É um disco que vale muito pelo texto, digo eu. Vale pelo texto, vale sim, senhora. Não, a voz era o que estava. Precisou de ser gravada em condições no estúdio lá em Braga. Foi gravado em 4 dias, só de estúdio. Gravámos ainda 16 temas, depois escolhemos estes dois. E depois foi tudo produzido, misturado e masterizado pelo Miguel Pedro, lá em Braga. Lá em Braga. E aqui está, o que é isto, mãe? Isto é o que é, mãe. E uma despedida em formato áudio, a despedida fonográfica da Fala da Tribo, de regresso à antena da Rádio Comercial, depois de uma ausência de 3 semanas, um regresso... bem fadado com a presença do João Palma. Muito obrigado pelo teu esforço em ter-te preparado para vir cá e principalmente pela alegria que nos deste em partilhar connosco estes quatro temas. E vai ser, vai ser obrigado difícil. Obrigado aos técnicos. Vai ser difícil depois de ouvir as prestações com guitarra neste estúdio, retomar os temas tal qual estão no CD. Eu bem digo, vai haver um digressão pela FNAC. Raquel, se estás a ouvir, propõe uma digressão pelas FNACs. Ele vai conseguir fazer. Erro. Boa noite, foi mais uma fala da tribo. Alguém gritou, alguém ronqui, alguém morou, alguém morou aqui, alguém morou, alguém dormiu, alguém gritou. Houve alguém que tapou os olhos para não ver o Tejo tingido de luar. Houve alguém que se fez de surdo para não ouvir uma vizinha a praguejar. Vai ser tudo menos monótona. Nada de excursões, museus. Vamos morar para a Austrália, na praia, hein? Fazemos surf. Ou então Rio de Janeiro, não? O que tu quiseres, querida. Afinal de contas, temos sempre o plano B. A Lourdes e o Humberto têm um plano B sénior. Com um bocadinho por mês, têm conseguido uma grande poupança para o futuro. Além disso, receberam sem sorteio um dos prémios que o BES garante a todas as subscrições. Viagens à Madeira, leitores de DVD... Enfim, é por estas e por outras que toda a gente devia ter um plano B. Planos de poupança BES. Quem sabe, sabe. E a Lourdes e o Humberto é que sabem. 2 horas e alguns segundos depois é para todo o país a sintonia da Rádio Comercial. Pela última hora hoje com António Sérgio até às 3. Boa noite. frog in my throat. My eyesight's fading, my hearing's dim. I can't get in shock for the state I'm in. I'm a danger to myself, I've been starting fights. Iniciais, neste caso, dois para Bella and Sebastian, o CD single Funny Little Frog e o infalível Meat and Potatoes. My baby came to me lately, honey, please don't take this back, but maybe when you laid me, could we try to spice it up? I looked up across the table. Shame.

naturalmente aperitivo para álbum novo, também para breve, Snow Patrol, You're All I Have. Helicopter. Chocolate! best music I've heard. Rádio Comercial. Toca Animar. Toca Animar. A melhor coisa que me aconteceu. Uma companhia ideal. Toca Animar. Uma rádio comercial. Rádio Comercial Toca Animar. Em Vila Nova de Paiva e Rezende 88.7. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. Rádio Comercial é a meia hora final da tripla hora de António Sérgio nas horas por aqui, a edição de sábado onde já esteve Ana Cristina Ferrão com a fala da tribo. Continuamos por aqui com músicas, é a oferta da Ótimos, é a série de 7, prestes a acabar, a incluir o Suede, recordação para The Drowners, e depois também Crystal Days para os saudosos Echo and the Bunnymen. Words.

série de 7 músicas é a oferta de Ótimos, Ótimos Cego que Sentes, com Jane's Addiction, Strays. Quanto às horas de António Sérgio, pouco sobra, 15 minutos até às 3. Rádio, Rádio Comercial. This next one is called The Red Telephone. E por aqui ficamos com os Love, The Red Telephone. We're all normal.